Mike, informe após pelo desse para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Eu te passo pelo autorizado para 2000, reportará estabilizado, me informa, Mike, me informa. O voo no 940, PB 136, 3 horas e 40, alterna Galeão. O 940, táxi via PAT 1, até o través do portão 612, ajusta no 095. Ok, PAT 1 até o través do 612, voo no 0940. Boa noite, Golo 567. Boa noite, Golo 567, contato radar, suba para o nível 360 na saída da Arbor. 360 na Arbor, Golo 567. Igual no 940, Índia no ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 095, bom? Até a Índia no ponto de espera dos 86, o gol no 940. Uma boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, voo 940. 59 acionado, pronto para o táxi, informa 115 a bordo. Temos 3 horas e 50 de autonomia e o alternado é Galeão. Frente achanamento 259 e frente Índia, ponto espera, chame a torno no 86, ajuste no 095, bom voo. Afirmativo, livre táxi em frente, pátio Índia, e no ponto de espera vai chamar 286, 1015 é o ajuste, o Chané 6259. Coordenando com a equipe de escola para iniciar o acionamento após o passagem do Airbus avião. Após o Airbus avião, que inicia, chama táxi no 273. Passando 3603, boa noite. O Kenegal no 015, aguarde pista livre para o posto. Aguardando o 3603. 251, confirma a secundária. 133, decimal 25, 5415. 13325, obrigado, bom prazer. Bom voo. 3603, livre pouso na 10, o vento 100 graus com 8 nós. Livre pouso na 3603. O gol no 940 decolou aos 37, o controle em 120 decimal 8. Agradeço a agilidade e tenha uma boa noite. 1208, tenha um bom trabalho para o mundo. Salvador, muito boa noite, gol 1940. Boa noite, gol 1940, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. 360, 0, na Serra Israel, quando possível, se nos autorizar o abrir. Autorizado por Odileda, o Golo 940. Vai voar Leda, 940. Salvador, boa noite, o Chané 6259 no ponto de espera, cabeceira 10, pronto, visual para a nave nacional. 6259, boa noite, após o TEC pouso, a Lima tem 10. Lima ativa, só após o pouso da aeronave, vai alinhar em manter, 6259. Mike Uniforme, chame Torre Salvador 198, decimal 6. 718-6, Uniforme. Torre Salvador, Papa, Papa e Uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme. Boa noite, reporte passando externo, baixa a palavra. Reporte passando externo. Poderia confirmar se tem algum tráfego para 17? Negativo, o senhor quer circular para 17, confirma. Positivo, gostaria, se já está visual. Então está propondo o cancelamento do plano, é isso? Positivo. Ok, está autorizado então, ciente, cancelado o plano agora às 3:09, autorizado curvar a esquerda, reporte fechou para o final, 17. 7, reportará. Qual o estacionamento do Informa que informa? É o Pátio 5. Ok, 7. 8.8, alterno 126.0. 288.260, gol 567, obrigado. Plano 3603 está no solo aos 39, chame o solo 121 decimal 9 e tenha uma boa noite. 29, boa noite. Ou chame a 259, livre decolagem da 10, o vento é 110 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem para a terceira 10, o chané é 6259. 03, virou a 3603, táxi via Alfa, mantém Alfa Juliette, portão 08. Boa noite. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08, está 1-7, baixou e travou, uniforme, Mike Uniforme. Alterna Campinas. Uniforme está livre pouso na 1-7, o vento é 1-10 graus, meia dúzia de nós, eu queria negar 1015. 1-2-3, obrigado, boa noite. Puxa 6259, decolou aos 41, controle em 1208, boa noite. Controle agora 208, 6259, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, Gono 273, ponto espera da Bravo. Boa noite, 1273, a Lima tem 10. A Lima tem 10, 1273. 360 na saída da El. Perfil da El, subindo 360 em contato radar, possibilidade de voar direto, Leda? Afirmativo, Oxenê 6259. Voando direto Leda do presente 6259, obrigado. Alfa Mike uniforme no solo aos 4-3, táxi livre até o pátio 5, tenha uma boa noite. Obrigado, boa noite, Alfa Mike. O Golo 273 está livre, decolagem 9-0, venta de 1-1-0 graus com meia dúzia de nós. Livre, decolagem 9-0, gol 1-2-3, está iniciando. Chame centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Cruzeiro, chame centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Controle 1273, decolou os 45, controle 120 decimal 8, tenha uma boa noite. 208, obrigado, boa noite. Salvador, 1273, está cruzando 1500, subida Bel. Sobe 3000 Bel, 1273. 6259, chama agora o centro Recife no 251, alternando no 3325. E 6259 chamando o centro agora no 251, alterna no 3325, grato, até já. É. Centro. Chama agora o centro Recife no 251. Centro Recife 251, Gona 273. Aires, Salvador, boa noite, Luna 776, informação, isso em descida, até Luna 50. Luna 776, desce para 2000 pés, uma via chegada a Mari, um ajuste em 1015. Desce via chegada a Mari, 1015, até 2000, gol na 776. Estimativo da presente, Mari. Da presente, Mari, na 776. Salvador, boa noite, é o 731-97, informação X6. 5 minutos, posso ser 3197. Aguarda, 3197. 5218, boa noite, já está escrito pelo centro, na volta da praia de Amã, para início de descida. Desce até o 50, na praia de Amã, 5218. Autorizado 050, praia de Amã, 5218.